Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui estudar brevemente um texto a respeito do Kant. Não é um texto notável, não, é apenas um trabalho escolar, no fim das coisas, mas ele tem a vantagem de que o autor reuniu as quatro únicas fontes nas quais se encontra a opinião de Kant sobre a prece. São referências mais ou menos breves que Kant faz, mas que eu considero altamente significativo, porque ali, de algum modo, se condensa toda a filosofia da religião de Kant. E o nosso objetivo, evidentemente, não vai ser discutir, saber se Kant tem razão ou não. Existem muitas discussões a esse respeito. Em geral, a opinião de Kant é rejeitada pelo religioso, aqui tem muitos religiosos protestantes que reclamam do que ele está dizendo ali, mas o nosso objetivo não é este. O nosso objetivo é sondar as premissas profundas do que ele está dizendo. Quando dizendo premissas profundas, quer dizer que, evidentemente, nós não entendemos nenhum pensamento se nós não soubermos quais são os princípios que o emissor da opinião considera auto-evidentes e que sustentam para ele, vamos dizer, dão credibilidade a essa opinião. Porém, quando falamos em premissas, vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: nem sempre as premissas são afirmações explícitas ou implícitas. Muitas vezes, a premissa é uma percepção geral que o sujeito tem de uma certa área de fenômenos e que ele não chega a verbalizar nem mesmo interiormente, nem mesmo em segredo, mas que está embutida ali no seu, na sua cosmovisão. Desencavar esse gênero de premissas, nós podemos. Existem as premissas explícitas, existem as premissas implícitas, existem as premissas ocultas, e existem essas que eu chamaria de premissas mudas, que são as mais decisivas de todas. São premissas que não estão formuladas, elas não são teses. Elas também não foram escondidas, elas simplesmente não chegaram a ser verbalizadas. Justamente porque não chegam a ser verbalizadas, elas têm um poder enorme de convicção sobre o indivíduo, porque elas não parecem ser uma ideia, não são um pensamento que ele tem, parecem a própria realidade. E quando nós fazemos este tipo de análise nas opiniões do Kant sobre o fenômeno da prece, nós chegamos a algumas conclusões espetaculares, que serão muito reveladoras sobre toda uma etapa do pensamento histórico e que, até para aqueles que virão a fazer o curso da Guerra Cultural, terão alguma utilidade, porque muitas vezes eu ali terei de usar este método de desencavar as premissas mudas para chegar a compreender o que o indivíduo está dizendo realmente. Olha, quando digo também o que o indivíduo está dizendo realmente, não se trata de que ele está dizendo uma coisa e pensando outra, não se trata de que ele está escondendo algo. Mas se trata de que o indivíduo está inserido dentro de um conjunto de percepções que para ele são naturais e óbvias, que não precisam nem mesmo ser formuladas como teses. Não é isso? Então, ninguém vai fazer um raciocínio inteiro, vamos dizer, baseado na premissa de que 1 mais 1 é igual a 2. Ninguém faz isso, porque já isso não chega a ser sequer uma premissa, isso é uma realidade pura e simples. Então, vamos dizer, as primeiras premissas em que o indivíduo se baseia, as mais básicas, geralmente não são enunciadas e não são nem sequer pensadas. Não se pode dizer nem que são crenças, são realmente percepções, coisa que o indivíduo vê assim. Não é que ele acredita nisso, acredita que ele está vendo dessa maneira. Então, eu vou pedir aqui para o Alessandro para ele traduzir alguns. Esse texto ele é só um lembrete, só interessa ali os quatro trechos do Kant sobre a prece. Né? Vamos lá, você pode ir. Não traduza tudo, traduza só os trechos e o que tiver a volta deles, o que você achar necessário. Né? De vez em quando eu vou te interromper para fazer algum comentário. É importante lembrar que os tipos de oração que Kant tem em mente, em todo lugar, são comumente referidas como preces de agradecimento, preces de louvor ou preces de petição ou pedidos. É claro, há outros tipos de prece. Pode-se pensar em prece contemplativa, por exemplo. Mas quais são os principais pontos de Kant? Quais são os principais objetivos de Kant? Em todo lugar ele usa palavras como desnecessário, fútil, despropositado, em asseverar ousadamente que, de maneira objetiva, então, as preces são bastante desnecessárias. Para o bem de Deus, declarar louvor ou fazer um pedido é simplesmente despropositado. Nada senão uma superstição, uma ilusão supersticiosa, uma espécie de fetiche. A criação de um fetiche. O que ele quer dizer com isso é que um ser omnisciente já sabe, já conhece qualquer necessidade ou motivo mais profundo que nós podemos ter. Daí a conclusão de que a prece não se trata de uma conversa com Deus, mas se trata de uma conversa consigo mesmo. A única razão para rezar é para o nosso próprio bem, para fazer nossas próprias ideias compreensíveis. Para fazer nossas próprias ideias compreensíveis, nós devemos vesti-las com palavras. Trata-se de uma fraqueza humana. Apenas nesse sentido subjetivo, a prece é necessária. Uma outra maneira de colocar, uma outra maneira de expressar esse uso subjetivo da prece é a sua sugestão de que nós podemos apenas falar com alguém que nós conseguimos ver, ou que nós podemos ver. Daí a conclusão de que é um absurdo desejar conversar com Deus, uma vez que nós não podemos intuir Deus. Além dessa falta de propósito, essa falta de sentido, entretanto, a prece com palavras ou em palavras e fórmulas, de maneira positiva, evita que façamos, cumprimos qualquer dos deveres morais que nos são incumbentes. A prece, portanto, nunca é em si mesma boa. De maneira mais própria, a prece é apenas um meio para aquilo que é em si mesmo bom. Essa distinção é o ponto central de Kant a respeito da prece. Ele desenvolve essa distinção ao contrastar a letra, simplesmente os meios, e o espírito da prece. As palavras e as fórmulas são a letra. Apenas necessários para nós, na medida em que nós falamos consigo mesmos. Conosco mesmo, desculpe. Enquanto as pessoas comuns precisam dessa assistência, dessa ajuda auditiva, uma pessoa pode treinar a si mesma para rezar em silêncio, para fazer essa prece em silêncio. Essa é a habilidade ou a capacidade de examinar, que uma pessoa pode desenvolver, de examinar suas próprias disposições, seus próprios motivos. Qualquer pessoa que pode fazer isso, que consiga fazer isso de maneira silenciosa, definitivamente ou positivamente não deve ou não deveria rezar em voz alta. Kant adiciona aqui que a letra da prece não deve ser censurada, desde que ela seja solenemente expressa na igreja. Desde que ela se, a, desculpe, a, que a letra da prece não deve ser censurada, desde que ela seja solenemente censurada, seja solenemente pronunciada na igreja, ela pode ter um grande efeito em todos. Mas ele não consegue terminar essa sentença de uma maneira positiva, dado a profunda tendência humana de corromper o espírito, transformando em letra. Mas e por si mesma a letra é morta. O que a prece deve ser, o espírito da prece é a moralidade. Este é o ponto central da coisa, né? Já vamos chegar lá. É ter a disposição em todas as nossas ações, que ele define como um sincero desejo de agradar a Deus em todos os nossos afazeres, em todos os nossos fazeres, em todos os nossos não fazeres, nossas ações e omissões. O perigo na prece é que a prece nunca é o objetivo. Mas a psique humana tem uma tendência de se esquecer disso. De fato, ele identifica precisamente isto como o maior dos males, inerente em todas as religiões. Isto não é uma falha ou não é culpa de nenhuma religião, mas, em vez disso, é uma inclinação que é tão inveterada em todos os seres humanos, que é a seguinte, de tomar erroneamente o que tem o valor de um meio pela própria coisa. Na melhor das hipóteses, é apenas um meio, de fato, nem mesmo um meio necessário, pelo qual nós estimulamos nossa disposição moral, que esse é o único objetivo. Como nossa disposição moral é progressivamente purificada e elevada, o espírito da prece, é que nós todos precisamos, e é isso que nós todos precisamos e que nós todos deveríamos nos esforçar, fazer um esforço para conseguir, ou trabalhar para conseguir. A letra das preces deveria, em última instância, ou no fim das contas, ser deixada desaparecer. Por quê? Porque a prece em si mesma não tem nenhum valor. No começo de uma longa, uma extensa nota de rodapé, com a típica precisão binária kantiana, ele clarifica o que é esse espírito e letra, a distinção de espírito e letra, um pouco mais. O espírito da prece é o desejo ou a disposição de agradar a Deus em todas as nossas ações e intenções. Kant sugere que nessa maneira correta de rezar, uma pessoa trabalha ou faz um trabalho sobre si mesma, trabalhando para trazer as suas próprias disposições morais, para transformar suas próprias disposições morais, trazê-las à vida em forma de ações. Na letra da prece, palavras e ritual, uma pessoa trabalha sobre Deus, ou age sobre Deus, o que é claramente presunçoso e audacioso. Além disso, o espírito da prece pode ser completamente sincero. Mesmo se eu estou bastante incerto a respeito de se Deus realmente existe. Não, isso aqui é importantíssimo. Segundo Kant, a prece corretamente feita, baseada na intenção reta, pode ser feita mesmo que você não esteja seguro da existência de Deus. Isso é importantíssimo, né? De maneira contrária, se o praticante da letra da prece pensa que suas palavras, supostamente para Deus, no mínimo não fazem mal algum e podem até ajudar, a sinceridade é claramente menos pura. Eu acho que pode parar por aí, né? Já deu para entender, já deu mais ou menos para entender o que ele está querendo dizer. Então, nós vamos examinar isso aí sobre... Vamos examinar essas opiniões de Kant sobre a oração desde o ponto de vista de o que mais ele precisaria crer para dizer o que ele disse. Ou seja, qual é o fundamento último dessa opinião emitida. Fundamento último, repito, não é um fundamento lógico-discursivo. Não são teses que ele já tem enunciado em outro lugar e nas quais ele se baseia para tirar essas conclusões. São verdades ou aparentes verdades que lhe parecem tão auto-evidentes que ele não precisa sequer enunciá-las. Elas já estão dadas, por assim dizer, no próprio tecido da realidade. Por exemplo, um sujeito que vai escrever um livro, ele não precisa provar que ele está escrevendo o livro. Isso aí, para ele, é uma verdade autofundante que nem mesmo faz parte do livro, mas sem a qual, evidentemente, o livro não existiria. Não é isso? Então, quando lemos essas opiniões, nós temos, em primeiro lugar, vamos dizer, o intuito purista ou purificador. Ele está falando de um cristianismo exterior, tá certo? E contrastando com a oração feita nas palavras do próprio Jesus, em espírito e em verdade. O próprio Jesus diz, não adianta você ficar gritando na sinagoga, batendo no peito, fazendo grandes demonstrações, você tem que orar em espírito e em verdade. Então, num primeiro instante, nós temos a impressão de que o que Kant está fazendo é isso. E, de certo modo, é. Isso é o que ele quer fazer. Ele quer purificar, né, a religião popular. Tá certo? Falando contra os verbalismos e as demonstrações e puxando tudo para o que ele chama o espírito da prece. Ou seja, não se apegue à letra, mas se apegue ao espírito. Não é isto? E ele diz que a prece em si mesmo, a prece com palavras, é desnecessária porque Deus já sabe tudo. Você não vai poder, primeiro, você não vai poder dizer nada que Deus já não saiba. Em segundo lugar, você não vê Deus. E você não pode falar com quem você... com alguém a quem você não tem acesso no mundo da experiência. Você não pode, né? E terceiro, você não pode agir sobre Deus. Bom, estas três premissas, elas são erradas, elas não correspondem absolutamente. Você pode perfeitamente falar com alguém que você não vê, né? O que você não pode ter a garantia de que a pessoa ouviu. Não é isso? E, em segundo lugar, é você que não pode ouvi-lo. Se uma pessoa não está aqui, não é isso? Às vezes nós falamos com pessoas que estão mortas. Né? Às vezes eu converso com meu padrinho de batismo, meu tio Torres, converso com o Dr. Miller, falo umas coisas para ele. Não sei se eles ouviram e certamente eu não os ouço de maneira alguma. Mas nada absolutamente me impede de falar. Em segundo lugar, como eu não posso agir sobre Deus se nós o crucificamos? É? Nós não apenas agimos sobre Deus, mas fizemos uma devastação em cima dele. É? Vocês assistam o filme do Mel Gibson, que está lá mais ou menos descrito como a coisa foi de verdade. Não foi brincadeira isso aí. Então, como é que você não age sobre Deus? Quando nós falamos vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é paixão? Paixão é o contrário da ação, é sofrer uma ação. Portanto, se houve uma paixão de Cristo, nós agimos sobre Deus, fizemos uma bela porcaria ali, é? Tá certo? E em terceiro, ele diz, Deus não é objeto da nossa experiência. Eu digo, bom, isto aí é uma premissa que não está provada de maneira alguma. Porque, vamos dizer, a coisa que, da qual mais existem testemunhos é de aparições de Jesus Cristo, Nossa Senhora, em tudo quanto é lugar, pessoas que conversaram, tá certo? E às vezes narradas de uma maneira que você não tem nem como duvidar, como é o caso desse menino da África, esse Emmanuel Segatasha, que era um sujeito analfabeto, que não era nem batizado, tá certo? E que teve de Jesus Cristo a revelação antecipada de muitas coisas que iam acontecer no seu país, como de fato acontecia, tá certo? Você tem o caso, vamos dizer, do milagre de Fátima, onde 70 mil pessoas assistiram essas coisas acontecer. Você fala, como não é objeto de experiência? Mas, então, vamos dizer, no século XVIII houve uma imensa campanha contra a ideia do milagre. Tá certo? E o milagre era sempre descrito em termos de que o milagre é objeto de fé. Eu digo, mas se o milagre fosse objeto de fé, né, ele não seria um acontecimento no tempo, ele se daria apenas na imaginação. Mas nós cremos no milagre justamente porque ele tem alguma manifestação física. Se não tivesse manifestação física, não seria milagre algum. Não é isso? Então, quando o Cristo faz o paralítico andar, bom, o paralítico sai andando mesmo, ou ele só acredita que saiu andando? Não é isso? Então, quando o Padre Pio faz aquela moça sem pupilas se enxergar, que ela enxerga até hoje, ainda sem as pupilas, não é isso? É o que aconteceu no mundo físico. Tá certo? Então, vamos dizer, você pode dizer que atribuir esses milagres a uma entidade espiritual pode ser matéria de fé, mas o fato em si mesmo não pode de maneira alguma. Não é isso? Quer dizer, o que vai suscitar, vamos dizer, um ato de fé é um fato que aconteceu no mundo espaço-temporal, no mundo físico. Tá certo? Vamos dizer, os corpos incorruptíveis dos santos que estão aí há séculos, você vai lá ver aquilo, e bom, tem duas atitudes, você pode acreditar na explicação que a igreja está dando, ou você pode arriscar alguma outra interpretação, se você quiser. Tá certo? E você dirá que a primeira é baseada na fé e a segunda é baseada na ciência, o que não é verdade absolutamente, porque, vamos dizer, uma hipótese de uma futura explicação científica não é uma explicação científica de maneira alguma, embora seja vendida como tal. Então, tudo isso você vê que as premissas nas quais ele está se baseando são altamente problemáticas. Porém, a mais problemática de todas, as mais problemáticas são as seguintes. Primeiro, ele diz que o objetivo da prece é de ordem moral. Ou seja, na prece eu estou me educando a mim mesmo para eu agir em conformidade com a vontade de Deus. Eu digo, muito bem, mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Hã? Então, ele está partindo do princípio de que a vontade de Deus é uma coisa que está óbvia, bem explicada e que só resta você cumprir. Né? A pessoa pode dizer, mas não tem os 10 mandamentos? Eu digo, tem, mas você acha... Por exemplo, pega o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele acabou de dizer que nós não temos nenhuma experiência de Deus. Se eu não posso falar com alguém que eu não vejo e que eu não tenho acesso no mundo da experiência, como que eu posso amá-lo? É inteiramente absurdo. Não é isso? Quer dizer, o amor por um ser invisível, inacessível, totalmente alheio ao mundo da nossa experiência, é tão impossível, ou mais impossível até do que falar com ele. Falar você pode falar, você não tem a garantia de que ele está ouvindo, mas nada impede de falar. Agora, amá-lo, né? Como seria possível? Portanto, a primeira manifestação, a primeira e indispensável manifestação do amor a Deus é o desejo de conhecê-lo. Não é isso? Pode ser que você ame uma pessoa e não queira nem conhecê-la? Você viu aquele filme Nunca Te Vi e Sempre Te Amei, né? Os caras passaram o tempo escrevendo, trocando carta e tal, mas estavam loucos para se encontrar. Ou não? Bastava as cartas, né? Não quero conhecer você, não. Tá bom assim, só quero suas cartas. Isso não é possível no mundo humano e muito menos possível na relação com Deus. Então, a primeira e mais óbvia manifestação do amor a Deus é buscar a Deus, né? Sem pressupor que você o conhece. Não é isso? Você pode ter um monte de ideias erradas a respeito de Deus, outras verdadeiras, mas você não sabe distinguir. Ou seja, você pergunta a Ele, quem é você? Você vê que essa pergunta reaparece muitas vezes no Evangelho, né? O próprio Cristo pergunta, o que, que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés, outros dizem que... Blá, blá, blá, blá, outros dizem que você é o Filho de Deus, né? Então, a pergunta, quem é você? Isso é uma coisa fundamental. Você vê, quando as pessoas têm visões de entidades espirituais, o que a igreja recomenda? Qual é a primeira pergunta para fazer? Quem é você? Não é isso? Se o jeito começar com nhenhenhen, não sei se você já sabe que é o diabo. Né? Então, vamos dizer, a identidade daquele que se apresenta em nome de Deus, tá certo? É uma coisa fundamental. Então, o desejo de conhecer a Deus é preliminar à ideia de amar a Deus e de obedecê-lo. Eu não posso obedecer a um sujeito que eu não conheço e do qual eu não sei absolutamente nada. Então, isto é muito mais absurdo do que a ideia de falar com Deus. Não é isso? Então, você vê que todo o raciocínio de Kant está baseado numa premissa de que nós sabemos quem é Deus e nós sabemos o que ele quer de nós. Essa premissa não é verdadeira de maneira alguma. Digo, mas se é tão, essa premissa é tão duvidosa, de onde ele tirou isto? Porém, tem coisa mais grave um pouco. Ele diz que eu posso fazer oração com o espírito correto, com o espírito interior, sem nem mesmo ter muita certeza da existência de Deus. Então, peraí. Eu não posso falar com uma pessoa que eu não vejo que está fora da minha experiência. Tá certo? Mas eu posso me dirigir sinceramente a ela sem nem saber se ela existe. Né? Então, ora, se eu. Isso aí é mais ou menos como você escrever uma mensagem, colocar na garrafa e jogar no oceano. Eu não sei se alguém vai pegar aquilo. Tá certo? Então, como é que eu posso agir em consequência, tá certo? E obedecer a uma criatura, se eu não, a um ser, se eu nem sei se ele existe. Né? Então, por exemplo, evidentemente que eu negar a existência de Deus é negar toda a autoridade dele. Faz favor para mim, fecha um pouco a porta aí para não escapar, as duas portas para não escapar o ar-condicionado. Aqui está um calor do demônio. Calor aqui da Virgínia, gente, vocês não sabem o que é. Né? O Rio de Janeiro parece o Alasca comparado com aqui. Então, muito bem, estou salvo. Então, se eu negar a existência de Deus, é negar automaticamente a sua autoridade. Como é que o sujeito que nem existe fica me dando ordens e ainda tem que cumprir? Quer dizer, a dúvida sobre a existência, ele admite a dúvida sobre a existência de Deus como algo que em si não atrapalha o espírito da prece. E o espírito da prece, para ele, é um espírito moral, ou seja, é um esforço de autoeducação que eu estou fazendo para cumprir a vontade de Deus. Tá certo? Mas tente fazer isto. Você está tentando cumprir a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, você está colocando em dúvida a existência dele. Então, isso quer dizer que a sua obediência também vai ser condicional. Eu vou fazer tal coisa supondo que Deus existe, mas eu não sei se ele existe. É? Ora, se ele não existe, quem diz que os mandamentos dele são estes e não outros? Se ele não existe, então os mandamentos dele não vêm dele, evidentemente, porque o nada, nada produz. Então o nada certamente não ditou 10 mandamentos para Moisés, nem coisa para nenhuma. Tá certo? Então, o que ele está exigindo é uma impossibilidade psicológica pura e simples. Quer dizer, você ter uma obediência sincera a alguém que você não sabe se existe e que não sabe se deu aquelas ordens que você está cumprindo. Chegamos aqui, vamos dizer, num ponto que é idêntico ao que a gente chega quando tenta fazer o experimento do Descartes, que eu descrevo no livro Visões de Descartes. Ele está pedindo que você faça uma coisa impossível. Não dá para você fazer isso. Portanto, é claro que estas opiniões Kant não tirou da experiência real, porque essa experiência ele não teve, e ninguém já teve, e ninguém vai ter nunca. Esta experiência é mais impossível do que você falar com alguém invisível. Quer dizer, ele está tirando criticando uma atitude por ser impossível e está pedindo outra mais impossível ainda. Tá certo? Então, não é pouca confusão que tem aí nesses parágrafos, né? Note bem que eu não estou criticando do ponto de vista desta ou daquela ortodoxia, nem católica, nem protestante, etc, etc. Eu estou apenas tentando captar a lógica interna do pensamento dele. Lógica que vai desde premissas mudas até conclusões finais. Tem premissas mudas, tem premissas não declaradas, e tem premissas declaradas e tem, por fim, as conclusões, né? Então, A gente compreende um pensamento quando você chegou a cavar até as premissas mudas. E quando essas premissas mudas, vamos dizer, coincidem com a sua experiência, com a experiência humana em geral, você diz, bom, então isso aqui eu estou mais ou menos no reino da verdade. Pode haver algum erro aí no, de percurso, erro de expressão, mas substancialmente eu estou na verdade. Mas quando você vê que a premissa muda é impossível, então é claro que o edifício todo é falso. E quando você contrasta, vamos dizer, esta ausência de fundamento experiencial no indivíduo que está enfatizando que só o que é de experiência é conhecimento legítimo, eu digo, bom, pera, ele está me colocando numa situação impossível. Agora, você imagina que milhares ou milhões de pessoas que leram Kant, levaram a sério e moldaram mais ou menos a sua vida espiritual por esse caminho. Todas elas se colocaram numa espécie de armadilha. Não é isso? Essa armadilha tornará, vamos dizer, a prece, a vida religiosa do sujeito progressivamente impossível, até que chega uma hora e diz, eu desisto dessa porcaria, ou eu desisto da religião, ou eu desisto do Kant. Não é isso? Mas o ponto central aí, a premissa mais básica de todas, mais, que está mais fundo em tudo isso aí, é que ele enxerga a alma humana e Deus como entidades que existem de per si. Diz aqui a alma, a sua constituição, com alma como substância, e ali existe uma outra substância chamada Deus. A primeira está tentando falar com a segunda. Não é isso? E, ora, a existência da alma como entidade substantiva independente já nega a própria existência de Deus. Quer dizer que se o ser humano, para existir, independe completamente de Deus, então Deus não apita nada. Não é isso? Então, se esta alma que tem uma substancialidade própria, uma existência independente, vai falar com Deus, então, evidentemente, é uma atividade, como diz ele mesmo, totalmente inócua e sem sentido. Não é isso? Veja, ao contrário de Kant, toda a tradição religiosa, 2 milênios de tradição religiosa, insiste na necessidade absoluta da prece. Orai sem cessar, dizia o apóstolo. Isso não é brincadeira. Se você vê o livro do Relato de um Peregrino Russo, que é um livro maravilhoso da Igreja Ortodoxa, é um camponês que ouve essa frase, ouve o padre falar essa frase no sermão, e ele fica pensando, que raio de coisa é essa de orar sem cessar? E ele fica procurando até que ele encontra um monge que ensina para ele a técnica da prece perpétua. É uma prece que você continua repetindo em silêncio o tempo todo, até quando está dormindo. Ela é feita em silêncio, como requer o Kant, mas é um silêncio sem palavras. A maior parte das preces que eu faço é tudo em silêncio, eu não fico falando em voz alta, mas é em silêncio com palavras. Então, este ponto também não fica claro. Quando ele diz orar em silêncio, o que quer dizer? Se eu oro com palavras, é óbvio que eu estou falando para mim mesmo. Tá certo? Mas quem é este mim mesmo considerado separadamente de Deus? É uma substância ilusória. Então, é claro que eu estou falando comigo mesmo, mas tem aquele famoso haikai do Antônio Machado, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Então, você está falando consigo mesmo, na esperança de você encontrar no fundo de você mesmo o próprio Deus. Então, você não está falando, vamos dizer, para prometer obediência a alguém cujas ordens são incertas, tanto quanto a existência dele. Não pode ser isto. Eu não estou orando para, olha, Deus, eu serei bonzinho, eu vou cumprir todos os seus mandamentos, etc, etc. Ninguém faz isso. Só se for um idiota perfeito. Ao contrário, você vai ver uma infinidade de preces ao longo do tempo, no qual o orante, pode ser um fiel comum, um místico, um monge, etc., pede a Deus que lhe infunda a virtude do amor a ele. E a virtude da... Você pede a própria fé, meu Deus do céu. Porque a fé, como está na Bíblia, ela não é uma disposição natural da alma, tá certo? Ela é uma graça sobrenatural. Então, se é uma graça sobrenatural, não adianta eu praticar essa virtude na esperança de que ela atraia a graça. Ao contrário, eu preciso da graça para ter a virtude. Isso é o que toda a tradição religiosa diz, mas Kant está invertendo. A opinião do Kant sobre a oração é importante pelo seguinte: o conteúdo da fé é o que determina a forma da prece. Então, é o que se chama o lex credendi, a lei da crença, e o lex orandi, a lei da oração. Teoricamente falando, a lex credendi determina a lex orandi. Mas na prática é o contrário. A lex orandi, isso é, o seu hábito de prece determinará o conteúdo da sua crença. Entendeu? É por isso, por exemplo, que a forma da liturgia é importante. Você muda um pouco a liturgia, o conteúdo da sua fé muda. Né? Então, por exemplo, houve aquela controvérsia no Vaticano II, né? Cristo faz o sacrifício da cruz por vós e por muitos, ou por vós e por todos? Se fez por todos, então automaticamente os muçulmanos, budistas, cauteu, etc., tudo beneficiaram do sacrifício, tanto quanto o fiel cristão. E eles só o são em potência, isso é, eles podem participar se quiserem, mas eles não querem. Né? Então surgiu essa controvérsia e o próprio texto do Novus Ordo Missae teve que mudar. Não é mais por todos, virou por muitos também. Então, essa é a relação da lex orandi com a lex credendi. Você muda. Toda a reforma, né, toda a reforma na Inglaterra, por exemplo, muito interessante estudar o caso da reforma inglesa, que foi muito diferente da alemã, foi baseado no seguinte: não houve uma contestação de doutrinas, como no caso da Alemanha, onde Lutero já chegou negando isso, negando aquilo, papapá. Não, não, não. Eles foram mudando gradativamente a liturgia, sem discutir os dogmas. Né? E passado algum tempo, o dogma já está totalmente alterado. Eles fizeram mais ou menos, isso o sujeito antecipou, né, o tal do Cranmer, que foi o sujeito que fez a reforma litúrgica na Inglaterra, ele antecipou Antônio Gramsci, de algum modo. Ele fez as pessoas acreditarem em outra coisa sem que elas percebessem que era outra coisa. Então, isso é um dos motivos de ter tido muito menos, de não ter havido uma guerra civil entre católicos e protestantes na Inglaterra. Houve uma perseguição aos católicos, mas não chegou a haver uma guerra civil, como em outros lugares houve. Então a coisa veio assim, de maneira sutil e disfarçada. Então, isso é para vocês verem a importância do modo de orar e do espírito da oração naquilo que ele determina o conteúdo da própria crença. Então, o modo kantiano de orar determinará que tipo de crença? É a crença onde você obedece, você professa obedecer o mais perfeitamente possível as ordens que você não sabe se vieram de alguém que você não sabe se existe. Então isso quer dizer, a imposição moral se torna autônoma em relação à própria existência de Deus. Então sumiu a religião e sobrou o quê? A moralidade. Então a redução da religião à moralidade é obra do Kant. Tá certo? Alguém mais pode ter colaborado, mas que ele fez isso, ele fez. Então, ele mesmo diz que o único sentido da prece é a moralidade. Ou seja, você se convencer, você se persuadir a si mesmo a seguir a vontade de Deus, que, teoricamente, você conhece. E que você, através da prece, não pode vir a conhecer. A prece nada te revela, segundo Kant. Quando, ao contrário, você... Um dos motivos fundamentais da prece é o desejo de conhecer a Deus. Você quando Moisés está no alto do Sinai, o que, que ele pede para Deus? Mostra-te a mim. Né? Deus diz, não dá, porque se você viver, você vai morrer. E não dá para você morrer agora, porque você vai ter que descer lá e informar os outros caras. Então, você vai ver algo de mim, mas não a mim, propriamente dito. Né? Então, bom, é sempre tudo o que vemos de Deus, é algo dele. Tá certo? E este algo, é, em geral, é mais do que suficiente para você comprovar a presença dele. Este algo é, por exemplo, o que se manifesta num milagre. Tá certo? Você conhece a Deus pela sua ação, pela sua presença no mundo e não pela sua substância, não pela sua essência, evidentemente. Mas você conhece alguém pela sua substância? É? Não. Todo mundo que você conhece é pelas suas ações e pelas suas manifestações, sempre parciais. Então por que com Deus seria diferente? Se eu não conheço minha própria mulher, meus próprios filhos, pela sua essência, tá certo? Mas só pelas suas ações, pela sua presença, por que com Deus seria diferente? É? Se Deus é muito maior e muito mais difícil de aprender, mas mesmo que não fosse, você não conhece um gato pela sua substância, você não conhece uma tartaruga pela sua substância, mas só pelas suas ações, pelas suas manifestações exteriores. Então, esta ilusão, vamos dizer, esta maneira de ver que considera a relação entre o homem e Deus como a relação entre duas substâncias autossubsistentes que se relacionam entre si, isto aí é exatamente o que vem do cartesianismo, essa herança cartesiana. Ora, o mais incrível é que Kant, um dos pontos de partida de Kant tinha sido justamente as análises que David Hume fez do conhecimento humano. E David Hume prova que é impossível você, por experiência, saber que você tem um eu ou uma consciência. Ele diz, com toda a razão, nós só temos experiência dos nossos estados e sensações e pensamentos, sentimentos. Não temos experiência nenhuma do eu. Então presta atenção. As pessoas você conhece só pelas suas ações, pelas suas manifestações exteriores, que são sempre parciais. Os animais você conhece também só por suas manifestações exteriores, não pela sua substância. Não é isso? E você mesmo, você conhece só pelas suas manifestações para você mesmo, não pela sua substância. Por que você deveria conhecer Deus mais do que isto? É? Em suma, tudo o que nós conhecemos é por manifestações exteriores. Mas tem algo que nos faz enxergar, não visualmente, não sensorialmente, mas intelectualmente, a substância por trás de tudo, inclusive por trás de nós mesmos. O que é este algo? Isto é a ação do Espírito Santo. Isto é o topo da inteligência humana. E esse topo não tem explicação natural. Esse topo é puramente sobrenatural. Esta é a ação do Espírito Santo. Ou seja, nós sabemos que nós temos um eu, por quê? Porque Deus tem um eu e ele infundiu em nós. É o que eu expliquei outro dia no Facebook. É? Deus, quando cria o ser humano, ele cria o corpo dele por um meio e com uma matéria e a sua autoconsciência por outro meio e por outra matéria. O primeiro ele cria com o barro. E o segundo ele cria com o seu sopro. As pessoas entendem, não, o sopro é a vida, no sentido biológico da coisa. Não pode ser. Por quê? Porque antes de criar o homem, Deus já havia criado os pássaros, os mamíferos, os répteis, os peixes, etc. E todos tinham vida. Então não é possível que ao criar Adão do barro, Adão não tivesse vida animal alguma. Então, o sopro é algo mais do que a vida animal. Deus sopra o seu espírito. Então, isto quer dizer que a nossa compreensão, vamos dizer, da nossa própria autoconsciência, nós só temos graças ao influxo divino, graças à ação do Espírito Santo em nós. Senão nós não teríamos de jeito nenhum. Os animais não têm isso, nenhum animal tem. Né? Então, você nunca vai ver um animal recordando a sua vida e se arrependendo dos seus erros. E nem lamentando o mal que aconteceu. É isso. Ah, eu não devia ter comprado esse carro, eu não devia ter casado com essa mulher, não devia ter feito isso, não devia ter investido, não devia ter votado no Lula. Nenhum animal faz isso. Ele não tem autoconsciência, tem alguma consciência, sim, mas não autoconsciência no sentido humano, de se enxergar como uma substância vivente que persiste ao longo do tempo e que é autor das suas ações e, portanto, responsável por ela, que é a base de toda moralidade possível. Então, Hume demonstrou por A mais B, e demonstrou de maneira definitiva, não temos experiência do nosso eu. Mas, no entanto, nós sabemos que ele existe, porque se ele não existisse, eu não poderia nem estar dizendo isso aqui. Então, nós sabemos que em nós mesmos existe algo inacessível à experiência. E é este algo inacessível à experiência que nos permite ter experiência e compreendê-la. Ora, a prece é justamente uma aproximação deste núcleo da autoconsciência, na qual você busca, vamos dizer, a raiz da autoconsciência no Espírito Divino. Como é que você faz isso? Você não pode sair para fora da sua autoconsciência. Portanto, você não vai poder ver a origem da autoconsciência como se fosse uma coisa, uma entidade separada. Esta origem é algo que te envolve, te abarca e te contém, de algum modo. E você não pode ter acesso a esta origem saindo para fora de si mesmo. Porque se você sair, você apagou a autoconsciência, daí que se você apagou a autoconsciência, como é que você vai saber a raiz dela? Portanto, o modo da autoconsciência sondar a sua própria raiz é através da participação e intensificação. E esta intensificação é justamente isto que é a operação dificílima que a prece possibilita. Enquanto você está repetindo as palavras da prece, algo se passa na sua consciência. E esse algo que se passa é uma espécie de retorno da autoconsciência à sua origem. Origem que não é conhecida como coisa, mas é conhecida como participação e intensificação. É próprio da consciência ser sempre mais consciência. E a busca da raiz da consciência no Espírito Divino se dá através da intensificação dessa consciência. E como é que você percebe que isso está funcionando? Eu digo, sim, porque você vai tendo intuições cada vez mais claras de milhões de coisas. Você vai ficando mais inteligente, não no sentido operacional, de que você tem mais inteligência verbal, inteligência matemática, etc. Não, você tem mais arraigamento na realidade. Ora, realidade, isso está bastante demonstrado na obra do Xavier Zubiri, realidade é uma coisa que só existe para o ser humano. Assim, quando faz calor, o bicho sente calor, evidentemente, mas ele não sabe que o calor é quente em si mesmo. Ele não tem essa ideia. Então, isso, a própria palavra ser, quer dizer que existe o ser e o ser tem as suas características próprias, independentes de nós. Então, esta é a dimensão de realidade. Então, é o Espírito Santo que permite, vamos dizer, o arraigamento da nossa consciência na realidade. Um arraigamento cada vez mais intenso, cada vez mais profundo, cada vez mais claro. E é o que permite também, na medida que você tem esse arraigamento, você não está conhecendo a sua realidade, aí você está conhecendo também a si mesmo. No sentido de conhecer o que é a sua autoconsciência, você saber que ela é um milagre, você saber que você só tem um eu, porque Deus te emprestou o eu dele. E de que, através da participação na autoconsciência divina, que é uma participação mínima, é infinitesimal, tá certo? Você consegue algo que nenhum outro animal consegue. E sem esta autoconsciência, como seria possível, por exemplo, o arrependimento dos pecados? Acho que não dá, você não pode ter nem autoconsciência biográfica. Quer dizer, sem esta autoconsciência, você não poderia ver a sua vida como, vamos dizer, uma narrativa ao longo do tempo. Ela seria apenas uma sequência de episódios inconexos, que você nem se sabe se passaram com o mesmo personagem, ou dois, ou três, ou quatro, ou 20. Mas é esta percepção da unidade, por assim dizer, unidade transcendente da nossa personalidade, é o que você obtém através da prece e através da intensificação da experiência da autoconsciência. A autoconsciência não pode se intensificar a si mesma por nenhum esforço. Para ela fazer isso, era preciso que ela fosse realmente uma entidade independente. E ela não é. Nós temos independência, mas é na operação das nossas funções cognitivas normais. Memória, razão, imaginação, etc, etc, etc. Mas consciência de realidade, não há nada no ser humano, nada, nenhuma função biológica que explique consciência de realidade. Você pode pegar todas as funções cerebrais humanas e você verá que elas seriam exatamente a mesma se todos os pensamentos dela e todas as percepções fossem fictícias. Por exemplo, quando você hipnotiza uma pessoa, o cérebro dela continua funcionando igualzinho. As funções estão lá. É só a consciência que não unifica. É? Então, a própria existência daquilo que os escolásticos chamavam sensus comunes. O que é o sensus comunes? Você tem os cinco sentidos. E você ouve, por exemplo, um gato miar e você vê o gato miando. Como é que você sabe que o gato que você está vendo é o mesmo que está miando? Hã? Ou existe uma outra função que junta os estímulos dos vários sentidos, ou isso seria impossível. Né? Isso, evidentemente, o senso comum não é todo o senso da realidade, mas ele é uma parte importante dele. Então, o funcionamento deste senso de realidade é uma coisa que não se explica fora da ação do Espírito Santo. E um dos motivos pelos quais você ora é você estar falando com você mesmo em busca daquilo que Paulo Claudel dizia: Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Isso quer dizer que a nossa identidade, a nossa egoidade, por assim dizer, ela é muito imperfeita e muito tênue. Ela se desfaz. Tá certo? Nossa consciência, autoconsciência, ela se dissolve no fluxo dos acontecimentos, no fluxo das impressões, então é preciso restaurá-la de novo e de novo e de novo. Note bem, restaurá-la não é na esfera moral. Eu quero me lembrar dos meus pecados para eu me arrepender. Fala, não, para você se arrepender dos pecados, a possibilidade do arrependimento moral depende de uma identidade cognitiva anterior. Sem a identidade cognitiva, como é que você teria o senso da autoria e, portanto, o senso da responsabilidade pelos seus atos? Impossível. Então, qual é a primeira coisa que Deus quer de você? Que você se arrependa dos seus pecados, seja bonzinho? Jamais. Ele sabe que isso é impossível se você não tiver autoconsciência. E que se você não ter autoconsciência nenhuma, se ele mesmo não estiver continuamente reforçando esta autoconsciência. Está entendendo? Então, primeiro, a autoconsciência cognitiva, né? Depois, a autoconsciência moral. Mesmo porque a maior parte da moralidade se refere a atos que você faz para com outras pessoas. Não é isso? Mas, que importa os seus atos para as outras pessoas se você, no seu próprio trato com você mesmo, você é falso? Você não se conhece e não quer conhecer. É? Então, todo o seu arrependimento é puro teatro. Você não sabe exatamente qual é o seu pecado. Né? Eu, por exemplo, já tentei uma vez fazer a lista dos meus pecados, eram tantos que eu falei, não vai dar. Se eu for assim, materialmente, um por um, não vai dar. Então eu tenho que ter uma apreensão mais profunda de ver qual é o princípio maligno em mim que me fez fazer tudo isso. E você se arrepende do princípio, portanto, das suas consequências. Né? Tudo isso é uma operação de que tipo? Cognitivo. Né? Algo de Deus você conhece em você mesmo. É o que dizia Santo Agostinho. A verdade está no interior do homem. Não é isso? Então, estar no interior não quer dizer que seja subjetiva. Porque toda a parte subjetiva não é totalmente nossa. A nossa parte subjetiva, que é a nossa função, razão, memória, etc., tudo isso aí vem misturado com hereditariedade, com influências culturais, etc. Não é isso, não é totalmente nós. Isso é parcialmente. A única coisa que é realmente nós é o núcleo da autoconsciência. E o núcleo da autoconsciência é precisamente aquela parte que fala com Deus. Não com Deus que está fora julgando você pela sua conduta, tá certo? Mas com Deus que está insuflando a sua autoconsciência naquele mesmo momento e fazendo você se conhecer. E, portanto, aí sim você pode ter alguma orientação na vida moral. Orientação que o Kant está exigindo que você tenha sem ter essa antecipação cognitiva. Portanto, qual é o efeito global dos pensamentos de Kant a respeito da oração e da religião em geral? Tornar a religião impossível, sem negá-la. Ao contrário, purificando-a. Ele purifica tanto que ela se torna impossível. Ele quer ser mais santo que o santo, mais santo que o próprio Deus, de algum modo. Então, este purismo extremo, vamos dizer, é uma coisa que se disseminou muito no mundo protestante. Embora, em vários pontos, o Kant desminta os dogmas protestantes. Ele, não precisa me abordar isso hoje, mas mais adiante, ele entra em um conflito tamanho com Lutero e Calvino, que a gente entende por que, que tantos protestantes aqui ficam bravos com ele. Mas não é esse o ponto. Não é essa a nossa perspectiva. Tá certo? Então, você vê aqui este defeito fundamental do pensamento de Kant. Ele tem um nome, ele é um dualismo. É um dualismo irrecorrível. Aqui você tem alma, ali tem Deus. Não tem nada em comum entre outros. Só a moralidade. Tá certo? Mas, evidentemente, como é que você vai saber se essa moralidade foi determinada por Deus se você nem sabe se ele existe? Então, você tem que obedecer preceitos exteriores de uma moralidade, internalizando-os profundamente, sem ter a certeza de que vem de Deus. Então, se você perguntar para o Kant por que eu tenho que acreditar nisso, ele vai responder porque sim. Esse é o nome certo do imperativo categórico. O imperativo categórico quer dizer porque sim. Porque se você não fizer isso, você não vai ser nem humano e você vai ser um monstro. Então, você vai ter que obedecer tudo isso para você não ser um monstro e você não vai nem saber de onde isto veio e não pode querer saber. Tá certo? Então, esse dualismo irrecorrível mostra a confrontação de duas substâncias que não se interpenetram em momento algum. É um eu substantivo e um Deus substantivo. Tá certo? E eles não se conectam nem mesmo na prece. Eles só se conectam através da moralidade, isso é, de uma série de mandamentos que você tem que cumprir. Ora, é evidente que uma religião concebida assim é enervante no mais alto grau. Isso arrebenta os nervos de qualquer um. Né? Porque você está sempre tentando, fazendo um esforço, ao mesmo tempo onde a sua consciência intelectual está se voltando contra aquilo. Quer dizer, você deseja na esfera da moralidade aquilo que a sua própria inteligência está dizendo que não existe, ou que é impossível, ou que é idiota. Né? Você veja, quando as pessoas dizem, por que eu deveria estudar Karl Marx? Olha, um dos aspectos mais importantes e valiosos do marxismo é a sua crítica do dualismo burguês. Se eu não tivesse estudado marxismo, eu jamais pegaria isso no Kant. É claro que a crítica marxista ao dualismo burguês ela é totalmente insuficiente, mas ele teve o mérito de levantar esta lebre. Então, você vai ver que este dualismo ele reaparece todo dia, na nossa experiência comum, quando as pessoas perguntam, por exemplo, o comunista acredita, ele é sincero no que ele está fazendo ou é esperteza, é astúcia dele? Isso é típico do dualismo burguês. Então, existe um abismo entre a intenção subjetiva e os atos. Tá certo? Existe um abismo entre a dimensão cognitiva do sujeito e a sua dimensão moral. Isto é típico da mentalidade burguesa. E é uma limitação autoimposta, criada por Kant, aprofundada depois por Augusto Comte e outros, né, que se impregnou de tal modo na mente da burguesia, tá certo? Que até hoje este é o maior impedimento cognitivo a que o pessoal burguês, liberal, conservador, etc., entenda o processo revolucionário. E isso nós vamos aprofundar no curso Guerra Cultural. Eles não podem entender por quê. Porque a mentalidade revolucionária, especialmente marxista, se coloca num outro plano, tá certo? Onde o conceito da totalidade supera esses dualismos e os articula. Quer dizer, os dois elementos que o dualismo separa, o marxismo articula. Ele articula de uma maneira falsa, claro, tá certo? Porque a totalidade para ele será apenas a totalidade da existência material, não considerada naturalisticamente, mas considerada como processo de apropriação da natureza pelo homem. Isso aí é muito pouco, isso não basta, tá certo? Mas nunca poderemos negar ao marxismo este mérito. Ele pegou o defeito fundamental do pensamento burguês, que não é só do Kant, evidentemente. Mas o Kant, ele é um ídolo da burguesia alemã, né? E de todo o pensamento burguês que vem em seguida, né? Augusto Comte, Emil Durkheim, Max Weber, Karl Popper, um bando de gente, né? E é um pensamento autocastrador que cria dificuldades para si mesmo, tá certo? E depois não sabe por que está apanhando. É claro que as dificuldades, digo, também as pessoas podem reagir a isso que eu estou dizendo, também de acordo com o dualismo burguês. Então eles dizem assim, não, mas as pessoas não percebem o movimento revolucionário ou elas estão ocultando de propósito? Essa diferença não existe, meu filho. A ocultação proposital só é possível mediante uma deficiência de consciência. Essa deficiência de consciência também vem de uma auto-ocultação proposital, ou seja, uma recusa de receber o influxo do Espírito Santo, que vai nos arraigar na realidade. A pessoa vai tentar desenvolver a sua inteligência, o seu raciocínio verbal, a sua imaginação, etc., etc., etc., mas não o seu senso de realidade. Ora, o senso de realidade não é outra coisa senão estar aberto ao influxo do Espírito Santo. É você dizer a Deus, eu não sei como é isso, mas você sabe, portanto me faça ver. É? E isto é o sentido primeiro da prece. É falar consigo mesmo? Sim. Mas em busca de algo que está tão profundo dentro de você, e que é a origem e raiz da sua autoconsciência. Note bem, você volta à raiz, mas sem abandonar o fruto, porque se você abandonar o fruto, você cortou a autoconsciência, como é que... Ah, eu vou penetrar numa longa noite, né? Então eu vou dissolver a minha individualidade no ser divino. Eu digo, isso é perda de tempo, né? Deus não fez você para que você se dissolvesse nele, né? Mas para que você se alimentasse nele, para que você intensificasse a forma da sua autoconsciência, da sua própria presença no mundo, através desse influxo do Espírito Santo, que não cessa. A ação do Espírito Santo não cessa jamais. Existem, evidentemente, duas ações do Espírito Santo, a ação ordinária e a ação extraordinária. O que eu estou falando é a ação ordinária, quer dizer, o apoio que o Espírito Santo dá à nossa inteligência 24 horas por dia. Não se trata de revelação. Aí é a ação extraordinária, né? Que só dá de vez em quando para alguém, sei lá, Deus decide, né? Então, eu estou falando, vou dizer, a simples operação da nossa inteligência. Isto faz uma diferença tão grande, tão grande, tão grande, que pessoas dotadas da inteligência, entre aspas, entre as funções intelectuais, em nível altíssimo, pode sair completamente da realidade como sai Kant. Ninguém vai dizer que Kant é burro, que ele não sabe raciocinar, que ele não sabe matemática, que ele não tem senso artístico. Ninguém vai dizer isso. Ele tem tudo isso. Ele só não tem uma coisa. É a ação do Espírito Santo. E isto vai fazer toda a diferença do mundo. Deu para entender? Então, aqueles que fizeram o curso de Guerra Cultural vão se aproveitar desta aula. Claro que eu vou, alguma coisa disso eu vou ter que repetir lá, mas não posso dar todo o detalhe que eu estou dando aqui. Para entender, vamos dizer, a função autocastradora do dualismo burguês. E o dualismo burguês, evidentemente, se oporá ao marxismo em termos que o próprio marxismo já superou. Portanto, nunca vai pegar o inimigo. Você sempre está deixando escapar. O exemplo mais característico é as pessoas que pensam assim, não, os regimes comunistas, quando eles chegarem a uma crise e não tiver mais comida, eles vão cair. Então não cai. Em Cuba eles não têm comida, faz um tempão, o negócio não cai. Né? Na Rússia houve fomes, assim, epidemia de morte por desnutrição, o governo caiu. Porque funciona de uma maneira diferente do regime burguês. Não é isso? Também, vamos dizer, a relação entre as ações de uma democracia e de uma ditadura comunista. Os caras não percebem como isso funciona, não é totalmente diferente. Numa democracia, todo político é obrigado a mentir para o público, o tempo todo. Né? Se os políticos começarem a dizer a verdade, ninguém vota neles. Né? Então, como eles dependem do voto, eles dependem de cortejar o público, e cortejar é seduzir, e seduzir é mentir. Ou seja, a democracia se baseia numa mentira, evidentemente. E o ditador comunista, ele está dispensado de mentir. Ele não precisa fazer isso. Né? Por quê? Não há opinião contrária. Né? Então, é por isso que certos ditadores podem, às vezes, dizer coisas de um sincerismo brutal. Quando Stalin disse, olha, não importa em quem você vota, importa quem conta os votos. Que político numa democracia pode dizer uma coisa dessa? Se ele disser isso, ele está liquidado. Mas Stalin pode dizer, nada acontece para ele. Né? Ou dizer como Che Guevara, sim, nós matamos e vamos continuar matando. Alguém na democracia pode dizer isso? Aqui você não pode dizer, nem mesmo, você viu outro dia o deputado Alberto Fraga disse, se uma mulher bate como homem, ela tem de apanhar como homem. Ele estava se baseando num exemplo de uma deputada jovem que agrediu o deputado septuagenário Roberto Freire. Né? Eu digo, ué, quer dizer que se o velhinho agredido reage na porrada a uma faixa preta, jovem faixa preta de karatê, ele está errado? É uma agressão machista? Chegamos a este ponto. Não é isto? O que, que é isso aí? É o mecanismo da democracia. A democracia é um teatro, gente. Claro que a democracia tem as suas virtudes, que nenhuma ditadura tem. Porém, essas virtudes, elas não podem ser preservadas se você não entende a verdadeira natureza delas. E do que elas precisam para poder continuar existindo. Então, uma coisa que eu tenho dito há muito tempo, não existe uma democracia se não existe uma aristocracia. Isso é impossível. Né? Se você nivela tudo, se existe, vamos dizer assim, o princípio da igualdade é levado muito a sério, instantaneamente você cria uma desigualdade de poder que nunca mais você pode restaurar a igualdade anterior. Ou seja, a democracia ela é autocontraditória, ela funciona dialeticamente, não é uma coisa linear como o pensamento burguês imagina. Baseado no pensamento burguês, se tira essa ideia da Marlene Chauí, que só é marxista na imaginação dela, a democracia é a ampliação dos direitos. Por quê? Porque o burguês vê o direito do ponto de vista quantitativo. É como se fosse um capital que você tem no banco. Né? Então, num pensamento marxista, qualquer ideia, na hora que se transforma em ação, ela se converte no seu contrário. Qualquer uma. O marxista entende isso facilmente. Não é isso? Quer dizer, os direitos, a ampliação dos direitos, na hora que ela se transforma em ação, ela se transforma em supressão de direitos. Qualquer marxista entende isso fácil. Qualquer principiante de marxismo, pelo menos no meu tempo entendi, hoje eu não sei mais, hoje não tem mais nem marxista. Né? Tem, mas muito na elite, muito lá em cima. Se você vê os opinadores, os caras que dão opiniões em público a respeito, era tudo analfabeto. Né? Então, um dos motivos para estudar o marxismo é você se curar do dualismo burguês para sempre. Né? Claro que não vai adquirir as doenças do próprio marxismo, não adianta. Tá bom? Mas acho que deu para entender isso aqui, né? Deu para entender o imenso perigo do dualismo burguês, do qual um representante primeiro e máximo é o Kant. Bom, então, por hoje é só, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Antes de começar aqui a responder as perguntas, eu queria fazer um apelo dramático aos meus alunos. Como vocês sabem, existe uma infinidade de temas importantíssimos para a compreensão da situação brasileira que jamais foram estudados. Eu ontem coloquei no Facebook algumas sugestões que eu vou repetir aqui. Fazendo uma rápida pesquisa superficial no YouTube, né, eu coloquei assim, travestis, agressão. Né? Então, o tempo todo você só via travesti batendo nos outros. Quando aparecia um travesti apanhando, era de outro igual. Você não via um único caso de homem batendo em travesti. Mas nenhum. Eu falei, peraí. Foram páginas. Eu gastei umas 3 ou 4 horas nessa porcaria. Eu quero tirar isso ali, porque não é possível que um acontecimento que é endêmico, segundo dizem, é endêmico, jamais apareça no YouTube. É quase, vamos dizer, é altamente improvável, para dizer o mínimo. Eu falo, bom, então o YouTube, ele, pelo volume de material que tem ali, ele se torna uma amostragem significativa. Não é isso? Precisaria haver um estudo sério, primeiro, do ponto de vista, vamos dizer, estatístico da validade dessa amostragem, da validade de significação dessa amostragem. Né? Eu fiz duas dessas sondagens. O segundo era mulheres, agressão. Também você só via mulher batendo em homem. Quando era homem batia na mulher, em quase todos os casos era o amante da mulher divorciada. Quase todos. De vez em quando aparecia um marido. Mas mulher batendo em homem era uma grandeza. Né? Tinha até um, a amostragem não é só nacional, evidentemente, nós precisaríamos selecionar só o material nacional. Mas do internacional tem muitas coisas interessantes. Tinha um russo de 2 metros de altura, e uma mulherzinha pequenininha dando bronca nele, enchendo ele de porrada, dando tapa, pontapé, tudo. Ele ainda tentava acalmar, tentou abraçá-la para ver se acalmar, não conseguia. Ela continuou com tudo, ele deu uma porrada, ela caiu. Mas isso depois de apanhar durante uma meia hora. Então eu falei, bom, nós precisamos aproveitar este material e confrontar isso com o discurso oficial. Falei, não é possível que um fenômeno que, segundo vocês, é endêmico e está por toda parte, nunca apareça no YouTube. Não é estatisticamente razoável. Um estudo desse tipo, seriamente, tem que ser feito, com critério científico. A minha pesquisa nada teve de científico, foi apenas uma lambida jornalística no assunto. Mas eu fiquei muito impressionado pelo aspecto quantitativo da coisa. Outro dia eu também fiz uma pesquisa de violência nas escolas. E você via que a coisa estava piorando. E era sempre assim. Ou era 3 batendo em um, ou 10 batendo em um, ou um grande batendo no pequeno e todo mundo torcendo para o grande. Eu falei, mas que coisa. Eu lembro, quando eu estava na escola, tinha algumas brigas, mas você tinha alguma regra, não era assim. De todos contra um. Não havia essa alegria sádica, você não via isso. Depois, o que mais me impressionou foi ver um grupo de meninas, assim, uns 10 anos, brincando de mulher flagra marido num motel e ainda apanha da amante. Né? Assim, as menininhas pequenininhas, mas fazendo a coisa com um realismo que, se você fizesse a abstração da idade, você diria que é um documentário, que aconteceu mesmo. Né? Daí eu falei, pô, quando criança eu brincava de muita coisa, brincava de médico, de cowboy, de caçada, brincava de banco, né? Mas nunca me ocorreu a ideia de brincar de corno. Né? Eu falei, e hoje essa ideia está parecendo natural para a criançada, que reflete o modo como elas veem o mundo. O que é o mundo dos adultos? É o mundo, assim, de comer a mulher do próximo, bater, apanhar, né? Essas coisas são significativas e nós precisamos começar a voltar às ciências sociais brasileiras para a realidade do dia a dia. Tá certo? Porque a ciência social no Brasil é 100% falsificação. A gente já vem com a ideia pronta e arruma lá uma amostragem muito vagabunda. Eu vejo isso, por exemplo, pelos escritos críticos, entre aspas, que aparecem a respeito da minha própria obra. Quase a totalidade deles é feita de invencionistas pueris que não tem absolutamente nada a ver com o que eu escrevi e ensinei. Mas nada, é zero, zero, zero, zero, zero. Aparece muito, é assim, é aquela sondagem de ligações secretas que o sujeito tem. Outro dia apareceu um dizendo que eu tinha ligação secreta com George Soros e Hillary Clinton. Não é isso? Ligação secreta com a Hillary Clinton só pode ser de ordem sexual, né? Ela está me comendo, como ela está comendo todo mundo aqui, também eu sou mais um, né? Então, por que isso acontece? Por um outro fenômeno sociológico. Quer dizer, quanto mais anônimo e insignificante é um sujeito, mais ele tenta aliviar a sua impressão, seu sentimento de nulidade, perfeitamente justificado, aliás, mediante a invenção de conexões secretas e inside information que ele teria. O sujeito está lá, eu estou sabendo de tudo, eu captei lá as conspirações, né? Estou por dentro. No fim é aquele negócio, Caetano mora no meu prédio, tá entendendo? Quer dizer, eu sou um Zé Mané, mas eu sei que o Olavo está lá ligado na Hillary Clinton. Pá. É uma coisa assim, isso também é um fenômeno deplorável, quer dizer, este sentimento de insignificância, de falta de sentido da vida, tá, o que busca alívio em coisas ainda mais grotescas do que a vida real do cara. Eu acho que um dia alguém tem que estudar isso aí seriamente, porque isso é a vida brasileira, meu Deus do céu. Essas crianças brincando de escândalo no motel, né? Falei, bom, eu vi esse aí, mas deve ter outras crianças brincando da mesma coisa. Não é isso? Então, o que está se passando nas escolas? O que está se passando nos lares? O que é a vida real do brasileiro no dia a dia? Ninguém está estudando isso, meu Deus do céu. E não pode estudar, porque se estudar, vai aparecer uma realidade que é 100% oposta ao discurso oficial, do qual um grupo pequeno de universitários vive. É isso? Antigamente, vamos dizer, pode dizer, até a época dizer, não, eles fazem tudo por interesse partidário, mas hoje não é mais nem por interesse partidário, gente, é para satisfazer as suas fantasias sexuais. É? Ou seja, nós estamos pagando para que legisladores, professores, né, advogados, juízes, tentem criar um mundo à medida das suas fantasias sexuais. Quer dizer, o que é isso? Isso é uma apropriação de dinheiro público, isso é uma usurpação, isso é pior que o mensalão, gente. Quando você vai ver o volume do que se gasta com essa porcaria, é uma monstruosidade. Né? Bom, vamos aqui. Então, aqueles que se dispuserem a estudar esse assunto, vamos conversar. Matheus Rebouças pergunta, seu aluno recente, gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre a relação que existe entre consciência de realidade e a moral do sujeito. Eu digo, bom, qual é a base de toda a moral? É o desejo da verdade. Se o sujeito não quer a verdade, como é que ele vai querer o bem? Né? O bem, vamos dizer, é uma decorrência da verdade, é uma parte dela, um aspecto dela. Não existe moralidade, não existe bem se não existe amor à verdade. E não existe amor à verdade se não existe a busca da verdade, a busca desesperada. É o que falava Pascal, quer dizer, eu não aprovo nem aqueles que vaiam, nem aqueles que aplaudem. Eu só aplaudo aqueles que, só aprovo aqueles que cherchent en gémissant, buscam entre gemidos. Né? Quer dizer, é o sofrimento da alma que quer a verdade, quer e vai atrás dela até o fim. Né? Não só a verdade dos fatos externos, a verdade da política, mas a sua própria verdade interior. O que significa que este indivíduo que fizer isso, ele vai se voltar justamente para esta função da prece que eu expliquei na aula. Quer dizer, o aprofundamento da sua autoconsciência até a raiz dela. Quer dizer, você é uma luzinha que é alimentada por uma luz maior. Então, a única maneira da luz pequena conhecer a maior é ela se deixar intensificar pela luz maior. Henrique Garcia pergunta, há no politicamente correto uma forte tendência moralista, por julga na clave do bem e do mal, ações e palavras perfeitamente triviais. Perfeito. Podemos dizer que Kant, então, seria o pai, ou menos o avô do politicamente correto, mas é claro que sim. O politicamente correto é uma exploração de contradições internas do pensamento burguês para jogar o burguês contra si mesmo, colocá-lo numa camisa de força e fazer contra ele uma espécie de guerra assimétrica, tá certo? Onde você cobra a ele deveres que são superiores à capacidade dele, deveres que ele não pode cumprir e fazê-lo sentir culpado e culpado e culpado. Não é isso? Então, vamos dizer, é o velhinho que apanha da campeã de karatê e não pode reagir porque isso é violência machista. E ele ainda sai culpado de ter apanhado. Bruno de Mello pergunta: o senhor poderia dar mais exemplos a respeito do dualismo burguês? Explicar novamente a questão. Bom, eu. Algo a mais do dualismo burguês eu vou ter que explicar no curso da Guerra Cultural, porque a exploração do dualismo burguês é um dos elementos fundamentais da Guerra Cultural comunista, especificamente comunista. Claro que existe guerra cultural muito antes do comunismo, né? Algumas que se prolongam por séculos. Mas o dualismo burguês é evidentemente uma fraqueza de pensamento que se transforma numa fraqueza de caráter. Por exemplo, a famosa distinção entre as boas intenções e a malícia. É uma distinção que se aplica, vamos dizer, ao próprio burguês, mas não se aplica necessariamente ao outro. Né? A distinção entre a busca da vantagem e o idealismo. Não é isso? Então, é o negócio do feijão e o sonho, quer dizer, o sujeito vai trabalhar e ganhar dinheiro, ele vai se dedicar à sua vocação artística. Né? Esse tipo de dualismo, né? O pai quer que o garoto trabalhe na lojinha, mas o garoto quer ser artista, músico, etc, etc. Né? Esse eterno conflito entre a necessidade material e os belos ideais de vida, os belos sonhos, né? O sonho e a realidade, isso é sempre assim. Quando nós sabemos que na realidade das coisas, as ações humanas são conduzidas por sonhos, nada é mais eficiente do que um sonho na realidade. O sujeito perdeu os seus sonhos e perdeu todo o impulso. Quer dizer, o indivíduo não pode trabalhar conscientemente contra o seu próprio desejo de felicidade. Não é possível isto. Né? Então, entre, vamos dizer, o sonho e a realidade, existe toda uma dialética, e as duas coisas no fundo são a mesma, se você pensar bem, mas para o pensamento burguês é ou uma coisa ou a outra. Não é isso? Também assim, por exemplo, você vai atrás da moça porque você tem interesse sexual nela ou você quer casar e constituir família. Né? Eu acho que eu casar com uma pessoa com o intuito de constituir família já é a intenção de usar aquela pessoa para uma finalidade que não é ela. Não é isso? Então, em primeiro lugar, eu digo, bom, vamos supor que você casa e a mulher daí não pode ter filho. O que você vai fazer? Vai expulsar ela? Você pode até expulsar, pela lei. Não é isso? Mas a lei consagra esse direito. Você casou, a mulher se mostrou estéril, você manda ela para fora. Então, na realidade, o amor, na verdade, ele transcende essas dificuldades. Isso não, esse problema não existe. Né? Isso, eu quero constituir uma família, então eu quero usá-la para constituir uma família. E se ela não me der a família que eu quero, eu mando ela embora. Isso é o típico dualismo burguês. Né? Isso, existem muitos outros exemplos, né? Na própria a própria concepção burguesa de que todo mundo age buscando a vantagem própria, mas um pouco na base da Ayn Rand, mas também toda a escola austríaca baseada nisso, quer dizer, a ação busca uma vantagem. Eu falo, bom, mas pera, não existe pessoas que vão em clube de sadomasoquismo para levar porrada? Hã? O Michel Foucault ia. Ele ia estar buscando alguma vantagem financeira, vantagem material com isso? Que vantagem Maria leva de apanhar? Né? Quer dizer, existem outras motivações no ser humano. Às vezes muito mais profundo, o desejo de autodestruição, o desejo da morte existe. Né? Mas para o dualismo burguês só existe o seguinte, existe a busca da vantagem própria ou a irracionalidade, a loucura. Tudo que não é busca da vantagem própria é loucura, doença e tal. É dualismo, né? Aqui, Fabrício Alves, eu poderia comentar o conteúdo daquele livro do Antônio Negri sobre Descartes? Não, comentar eu não posso, mas eu posso dar um resuminho. Ele analisa o pensamento do Descartes como um pensamento que foi importante no surgimento da mentalidade da burguesia, portanto do poder burguês. E eu acho que ele está montado na razão, eu acho que isso aconteceu mesmo. Quer dizer, Descartes dá um passo dentro desse dualismo e o Kant consolida. E o que é isso aí? Está criando a mentalidade da burguesia. Embora o Descartes não fosse, o Kant era um burguês típico. E o Descartes não era, Descartes era um sujeito que vinha da aristocracia. Arthur Gomes pergunta, o senhor já ouviu falar de um autor chamado Eliphas Levi? O que acha dele? Bom, eu sugiro que você leia o que o René Guénon escreve sobre o movimento ocultista francês do século XIX e do começo do século XX. Você vai perder muito do seu interesse em Eliphas Levi, porque a crítica que ele faz disso é devastadora. Não escapa pedra sobre pedra. Quais os principais passos que o indivíduo... aqui, Nelson Filho pergunta, quais os principais passos que o indivíduo deve dar para se livrar da mentalidade burguesa? Bom, tem algumas coisas que você pode fazer imediatamente. Primeiro, você se aprofundar mais no cristianismo, mas, sobretudo, na crítica cristã da sociedade moderna. Não tanto a crítica protestante, que é muito baseada em moralismo, né, e, portanto, na própria mentalidade burguesa, que fica numa espécie de cachorro mordendo o próprio rabo, mas na crítica de certos autores católicos que não são autores oficiais da Igreja, não são representantes do pensamento oficial da Igreja, mas que são, vamos dizer, o melhor que produziu, vamos dizer, a intelectualidade católica no século XX. Leia o Chesterton, leia o Georges Bernanos, leia o Léon Blois. Léon Blois é um cara um pouco maligno, mas vale. E o François Mauriac. Então, esses são camaradas que analisam assim, a mentalidade burguesa até o fim de uma maneira impiedosa. E mostrando assim, olha, meu filho, se você é um cristão, um católico, pelo menos, você não pode ter essa mentalidade burguesa. Nós temos que transcender isso infinitamente. Eles não chegam a formular alternativas, mas a análise crítica que eles fazem é suficiente para te curar. Então, por exemplo, esse conflito insolúvel do egoísmo com o amor, né? Que na verdade também nem existe, porque, bom, se eu amo uma pessoa, bom, alguma felicidade esse amor me dá, né? Então não há um conflito entre a minha felicidade e a dela, eu dependo dela para eu ser feliz, então as coisas se somam, na verdade, né? Isso é o que acontece na realidade, mas para a mentalidade burguesa não, ou é altruísmo ou é o egoísmo. O que coloca você numa posição psicologicamente impossível, porque você vai dizer, ah, o sacrifício de Jesus Cristo foi totalmente altruísta. Altruísta é uma pinóia, né? Ele ganhou o universo inteiro de presente, Deus Pai deu tudo para ele, pô. Né? Então, e vai dizer que ele não sabia disto? Né? Se eu fizer a vontade do meu pai aqui, ele vai me dar tudo. Será que ele não sabia? Será que ele era bobo? Né? Eu vou só me ferrar aqui para sempre? Fala, claro que não, tá certo? Então, o altruísmo total, ele só existe conceptualmente, ele só existe logicamente, como conceito, mas não como realidade psicológica. Caio de Souza Casaroto pergunta, existe alguma relação entre essa espiritualidade kantiana da separação entre Deus e o ser humano como entidades espirituais independentes e a crítica do teólogo protestante Karl Barth de negar qualquer conhecimento sobre Deus por meio da analogia antes, mas sem sombra de dúvida. Se você não tem, vamos dizer, analogia antes, que é o fato de que existe uma analogia entre as coisas existentes no mundo espaço temporal e o próprio Deus, uma relação analógica, uma analogia, uma síntese de semelhança e diferença, de maneira que algo você pode conhecer, esse algo nunca é exato, mas é alguma coisa. Se não existe isso, então você não pode conhecer Deus de maneira alguma, então você é obrigado a obedecer a um Deus que você não conhece, que não, você, ao qual você não tem acesso no mundo da experiência. É, isso é cantismo. O Karl Barth é cantismo puro. Aqui. Se eu posso explicar a frase, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Bom, eu não posso explicar, isso requereria um curso inteiro, né, que eu não estou capacitado para dar. Mas é evidente que quando diz a sua imagem semelhança, e não é igualdade, é analogia. Tá certo? Então, quer dizer, existem semelhanças, existem diferenças. É apenas uma imagem e não uma realidade. Ele não criou um outro deusinho. Tá certo? Então, no que o homem se assemelha a Deus? Na participação que o próprio Deus tem na constituição dele mesmo, que foi exatamente o que eu expliquei na primeira parte. Quer dizer que se não existe esse influxo do Espírito Santo na inteligência humana, a inteligência humana simplesmente não existe. Existe o aparato material, cerebral, na verdade, né, que é constituído das várias funções, razão, memória, linguagem, etc, etc, etc. Então, a primeira semelhança do homem com Deus é ter um eu. Como é que Deus se autodefine? A única autodefinição que Deus dá de si mesmo na Bíblia diz: quem é você? Eu sou o eu sou. Hã? Eu sou a força de poder dizer eu. Quer dizer, eu sou autor. Eu faço. Hã? Não é, eu não padeço o que acontece. Eu faço, eu ajo, eu crio. Tá certo? E isto o ser humano também tem, numa medida enormemente menor e dependente do influxo do Espírito Santo. Então, esta é a semelhança principal. Matheus Guimarães, a formação da personalidade tem algo a ver com a descoberta da autoconsciência pelo influxo do Espírito Santo? Tem tudo a ver. Ela é isto, no fim das contas. Quer dizer, a luta da consciência humana para ela se formar, para ela tomar posse de si mesma, para ela poder dizer a palavra eu com conhecimento de causa, a leva inevitavelmente a este núcleo central, a esta origem, a este quase que cordão umbilical que a conecta com o Espírito Santo. Tá certo? E você vai ver que, no fundo, a operação mais profunda da autoconsciência é a prece, é você pedir e pedir e pedir e pedir e pedir que Deus lhe dê precisamente isto. Né? Quer dizer, você. São Boaventura diz que conhece Deus em três etapas. Você conhece Deus na sua sombra, que é o mundo da natureza, o mundo físico, onde aparecem sinais de Deus, sempre nublados e confusos, tá certo? Na sua imagem, que é a sua própria autoconsciência, né? Você lembra que Aristóteles definia Deus como noesis noesios, o pensamento do pensamento, a consciência da consciência, tá certo? Então, você entende que Deus é de maneira constante, permanente e plena esta luminosidade que a sua autoconsciência consegue às vezes. Então, a nossa autoconsciência é participação na luminosidade divina. Né? E é claro que a formação da personalidade se baseia nisto. Você não percebe isso no começo. No começo, você quer apenas adquirir certas qualidades que você aprecia ou que você inveja, tá certo? Se você não consegue as qualidades, você pelo menos quer destruí-las no sujeito que você inveja, né? Então, a busca da autoconsciência é, no início, um processo muito nebuloso e ele vai se esclarecendo na medida em que ter uma consciência é querer mais consciência. Tá certo? Por isso, vamos dizer, a grande tragédia da evolução pessoal e intelectual de pessoas que paralisam e cristalizam. Elas descobrem uma coisa, elas dizem, é isto, e estabiliza por ali mesmo. Eu vejo isto, eu vi isto em várias gerações de pessoas que foram meus alunos, descobriram alguma coisa e estacionaram ali mesmo, né? Quer dizer, perderam o principal, o fio da meada, que é justamente esta, vamos dizer, esta prece interior, esse desejo profundo, né, de receber o influxo do Espírito Santo cada vez mais e se arraigar na realidade de maneira cada vez mais plena, na máxima medida da sua possibilidade, da sua necessidade, porque nós não precisamos conhecer tudo efetivamente, mas Deus sabe o que nós precisamos conhecer, né? Professor, quais são os principais. Aqui, Gabriel Campos, quais são os principais passos necessários para compreender a mentalidade burguesa? Bom, lê esses autores que eu sugeri. Você lê o Chesterton, o Léon Blois, Georges Bernanos, François Mauriac. A mentalidade burguesa está inteira ali, você vai entender, tá certo? Tem muito também no Balzac, né? Faça isso e depois nós voltamos a conversar, né? Alguém, Henrique Garcia, faz a mesma pergunta sobre do quem fez aqui? Sou politicamente correto e o Kant. É a mesma pergunta que foi respondida. Helder Pereira, o senhor pretende lançar algum curso de introdução a Xavier Zubiri? Não pretendo, não pretendo. Eu conheço a obra de Xavier Zubiri de maneira muito precária e eu não acredito que eu vou ter tempo de ler o resto da obra dele e de escrever um livro a respeito. Né? Eu tenho outras prioridades. Bom. Eu acho que por hoje temos que parar aí. Tá? Então, não esqueçam do curso Guerra Cultural, História e Estratégia, que começa no dia 20. A que horas? 20 horas, né? Hora de Brasília. É. E vai ter uma aula por semana, às terças-feiras, não é isso? Quatro terças-feiras. As inscrições encerram amanhã. Amanhã. Segunda-feira. Segunda-feira. Tá bem? Então, até lá, muito obrigado.